aperta o play, Alanzinho! Já com muito prazer que a gente chega mais uma vez com o nosso incrível Gaia Salve pra detonar, sucesso pra galera! E o Alanzinho da Alivia vai detonando, vai detonando, vai detonando, ele chegou! O incrível Salão! Ah! Bem na frente, garoto! Eu te dava tudo e não me dava nada. Tudo? Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo. Um abraço do seu DJ, Alanzinho Pressão. Manda conexão.com, conectando sucesso. Welderson Lucas! E vai olhar pra mim. Já que vocês estou precisando. O grande parceiro Thiago também. E outra pessoa. Catita, o Marcelo. Copo cheio de homem. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi aí não seca no lugar, mas tá te falando. Passar. O problema é o batom, viu, filha? Batom na minha pare! Casa, você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah, daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoitecer. Pressão. O melhor em projetos de som em Capanema. Incrível Gaia Saúde! Não sei o que acontece com meu sentimento. É o incrível Gaia Saúde, o som que mexe com a sua mente. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Administração Alberto Gaia. Sim. Calma, rapaz. Se eu mago, eu te amo até que eu não. Mas o que eu vou fazer se não tem solução? Te amo demais, te amo demais, te amo demais. DJ Clecinho, o garoto light do Pará. Eu te amo, o amor nos faz bora pessoas reciclar. Melhores. Não sei o que acontece com meu sentimento, mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. O grande parceiro Toninho tá aí, Baixis também. E aí, Baixis? O Glaube trouxe uma gorinha aqui, Bruno. E o Naldo? Se eu mago, eu te amo até que eu não queria. Ninguém classinho. O garoto light do Pará. De Deus! Te amo demais, te amo demais, te amo demais. Eu sempre vou te amar, Eloá. Bate não, no maluquinho. Tá faltando sentimento. a gente também, obrigado pelo carinho. Galera de Orim, galera de Pirabas também tá no setor. Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador. E meu parceiro Jean também. Não só. Já gostei, valeu, Jean. Desiste, esperou. Veja no mar o pescador. Tão só, não desiste. Bora, meu esquadrão jovem! Do Barcelona, rapaz. Cadê o cara? Cadê o cara? O moleque do Melody. O moleque é o dono disso. Vai! A gente vai começando bem light. Alguém dizer pra mim que você... Aqui no Apló! Que não vai voltar, meu grande amor. Eu já te falei, faço o que... E aí, meu parceiro Lulu? A gente também, Murilo. Valeu! Hoje eu vou curtir DJ Tiago e DJ Falcão. Oh, oh, eu já te falei, faço o que quiser, mas me deixe em paz no meu canto. E eu? Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, mudezo, é o poder. Murilo e Marcelo, Laildo, Wildo, curtir, agitar, Laranja, luxuoso, mudezo, Dadá, é Joelson, copo, Lado e Quatro Bocas. Aí eu vou curtir, já tô na área, Murilo. Mudezo, é o poderoso cobra. Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, mudezo, cobra. Vacina de amiga Neuza também. Manda batidão do lado e pirou. Sucesso. Alguém disse pra mim que você sumiu e não vai voltar, meu grande amor. Eu já te falei. E a nossa equipe dos arrepios. Mas... Tá aí o agista também, grande vacino Marcial. Hoje eu vou te dar de Tiago. Fala, Alisson. Oh, oh, oh. Tá com a gente, te falei, faço o que quiser. DJ Clecinho. E ninguém vai ver. Já tá na. Só que às vezes em quando, esse amor de contrabando. Bora do jeito. Quero te ter. Esse amor de contrabando. Só que às vezes em quando, eu quero viver. Eu quero. É DJ Alanzinho. Pressão. Não existe fronteira. Pro Robson Quad. Não existe barreira, não posso atravessar. Não existe nada, somente Deus. Separar, se ama. Onde, filha? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Só pra gente reviver esse tempo bom. Só faço o som das vacas. Pra te encontrar, se o bicho pegar. A gente era a sua primeira dama, é, rapaz? Maluca. Obrigado pelo carinho do nosso presidente. Eu sou maluca. Tá com a gente, tá no setor. Você, acabei de crer. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. E aí, Patinho Feio, o da família TK. Alô, Pinga. Joaquim. Da Amazônia. Rafa Mala, ó, rapaz. Galera de Orem. Fronteira pra não ser. O grande parceiro Eldon Motes. Não existe barreira. O Davi lá. O Toqueira. Tá com a gente, Marinho. Nada, somente Deus pra nos separar. E a gente se ama na cama ou na mangueira. Me esquece. Mala, sou sincera, lá, lá, lá, lá. Eu sou sincera, lá, lá, lá, lá. Eu sou sincera, lá, lá, lá, lá, lá. Pra mim já deu, agora vai, vai, vai, vai. Pressão tem o apoio de Açougue Dois Irmãos, Soda da Clean Bay, GR da Barbearia Tribal, Bar do Clube em Santa Maria de Muraitewa. Com uma caçamba, bicho. Ele tá fudendo. Bora, Marcelo! Meu brother, meu brother! Um abraço do seu DJ. Alanzinho! Alanzinho! DJ Alanzinho, pressão. Separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. E o nosso? O nosso amor. Bruno Marcelo, Thiago, copo cheio, lá Jori. Bora, Thiaguinho. Querem e aí, Globo? E tirar você de mim. O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Alô, Caetana. Gaia Sound! Gaia Sound! Gaia! Gaia! Gaia! Outro diz esqueça. Alberto Gaia. Mas acontece que o meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel. Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Foi tentativa de vão. Here he comes. lado. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. E eu? Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Tique, tique, tá aqui. Pensando em você. O passando no meio, tá fazendo do Bahia também, pega igual a gente. Não, tá aqui no incrível. Gaia. Não quer mais passar. Me leva a pensar. Começa a apertar o meu corpo. O grande parceiro Frank, e Eliette, e a Glinda. Bora ver. Começa a apertar o meu coração. Tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora. O grande parceiro Joel. E o Jarison também. Eu vou quebrar, e o tempo... Os garotos do açaí, meu irmão, Timó. Tic-tac parou quando a hora chegou. Agora, o tic-tic-tac vou esperar. O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar pra gente se amar. Tic-tic-tac, tic-tic-tic. Bora, rebelde! E a torre já levantou, meu irmão! Vem, Timó! Hoje eu vou te contar. É hoje o machista que do mija na geladeira. O gato boy tá com a gente também, valeu, Murilo. Paula, e a Paula. Bora, meu empresário. Olha o chapéu do Chaves hoje. Vitor Desari, dá língua a gente. Bora, meu marketing. Esquecido. Foi embora sem explicar o porquê. Só pensaste mesmo em ti. Minha paz tu levaste porque vem aí, ama-me muito. Galera do Besouro também. Agora eu vou sofrer porque não sei viver sem você. Braço de amor encontrei. Eu sem me caçaria pelo mundo. Escapava de noite sem o que eu via. Os olhos de Paula. Oh, Paula. Estava escondida com o vizinho e jurava que estava só com as amigas e homem não havia lá. Deixa de ser bobo. Tá faltando cerveja aqui na mesa do GBL, viu, meu irmão? Foi embora sem explicar o porquê. Caetano! Te mesmo em ti. Minha paz tu levaste porque vem e ama-me muito essa noite. E de manhã eu vou sofrer porque não sei viver sem você. Em teus braços de amor encontrei. Quem é do Paixão aí? Tem alguém do Clube do Rimo aí? E quem é que vai amanhecer dar o grito? Pensando em você, ligo pro celular. Não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Bora, meu DJ Glaucinho! Um DJ Zé. Já tá fechado! Amor não faz... Balãozinho com o Ricardo, com o Iago! Já é madrugada. Aqui, aqui. E você não chega. A cabeça, aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrato o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não... E aí, Leonan, meu brother? Pena de mim, pau, pescador, pau. Cadê o Elito no celular, Boril? E aí, Lourinho, bora ver, Lourinho, bora ver, Lourinho. O pescador do amor gente vai revivendo aquele tempo bom, né, meu irmão? Bora dançar! Bora dançar! Vamos dançar! Já! E eu? Perdidamente enlouquecida, você me deixou. Eu não consigo me controlar. Isso aqui não tá dançando nada hoje. É Caetano! Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Marcial do Piriá também da equipe. meus garotos rebeldes. E aí, Bazar! Grande parceiro Naldo, Magicho, Gordinho também, toda a galera. Gordinho Moral! E aí, Glauda? Amo tanto, você nasceu pra mim, meu é o amor que um dia eu sonhei e encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz... E aí, meu parceiro bichinho? Ele tá no setor! Eterno amor. Galera do comercial, né, bichinho? Ficha, garoto! Manda ver! Isso é só pra dar sede, viu? Acho que vai acabar o gelo ali, viu? E aí? Eu sempre relembro felizes. Vamos tirar o... evitar mexer nos fogos aí, tá bom, Murilo? Chama o segurança pra botar ele pra fora. E marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Alanzinho! Água, pega leve, que eu já rodei tanto no salão que a minha chapinha foi pros ares, lindo! Aí, DJ Alanzinho, vai, toca só as melhores! Alanzinho! Vamos dançar sim agora! Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou. A menina que eu mais amei foi quem menos me amou. Se eu pudesse estar ao seu lado, era a melhor coisa pra mim. Mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos, eu quero morrer de amor. Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou. Ô Tânia, Tânia, meu grande amor. Ô Tânia, sem você eu nada sou. Da 007. Se eu pudesse estar ao seu lado, era a melhor coisa pra mim. mas como eu não posso estar, em minha vida tudo é ruim. Quero afagar seus cabelos. E aí, meu parceiro Thiago? Eu quero. O Catita também, o Marcelo. Perna torada, rapaz. Que sem você. Copo cheio de areia no setor. Ô, Tânia. Tânia, meu grande amor. Ô, Tânia. Sem você, eu nada sou. Será que você chegou voando? Mas ainda não vi asas em você. E a galera dos quadros jovem ali do Agis também. E agora o que é que eu vou fazer? E eu? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho da... O grande parceiro Rogério! Fala, Rogério! Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Viu, artilheiro Fabinho! Quando eu conheço meu gol. Foi três lunas do cara, rapaz. Chega! O primeiro quadro, no segundo, dois do Ricardo. Égua, Ricardo, eu tô de valor. E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto? Galera do Barça, meu irmão. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que dá um beijo. Sabe que vocês são moral, hein? É moral. Lá da Vila do Doca, de primavera. Eu te beijo. Aqui. Aqui. E se eu gostar? O machixe vai começar a dançar. O galera do Arraial do Caeté também aí, Guajiz. Já fazendo. Progresso. Quem mandou ser... Tô te falando, galera. Chega mais. Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Precisa mandar mais ninguém. E dá um beijo agora. Manda 007. Esbadalado no pop também. Tá aqui com a gente. Só agora vi. Lá de Garapé Grande. Alô, Mike! O Drola, rapaz, é? Pedindo volta. O cinquentinha. O que é que eu vou te responder? Cinquentinha. Logo agora que eu tô bem. Você quer flashback? Por favor, me esquece. Que eu posso me... Incrível Gaia Sound. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver tudo pra você, já era, já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo... Galado Gama, Ailton! Tá aí com a gente, rapaz. Olha meu parceiro Ailton. Tudo. Lá no setor, meu irmão. Tá na área. Ah, é. Um abraço no seu DJ, Ailton. Não é justo agora. Um abraço do seu DJ, Alanzinho Pressão. E aí, meu parceiro Matheus, o Walter, o Arthur, o Leozinho, família, sem vergonha de orar. Tá na área também. Não queira mais saber de mim. Eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Daqui a pouquinho tem Iago Mix. A Luzinho vai bolar, viu, Ito? Você é nós, Murilo. Já era. Há mais de duas horas ensaiando uma recaída. O meu já tá na... Dali Robson, guarda! Pedi que liga, me vê. Uma dose pra mudar minha vida. Dia 19, lá em Santa Isabel. Dia 20, trago a tela. E quando a gente chega e trago a tela, o apoio total é do comercial Bela, do meu grande parceiro Valmir, lá da Arena do Valmir. Alô, Valmir! Essa chamada. Bora, Divan! Bora, Isabela! Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá... Luciano Rune. O Ney, aí, ao lado do Cleucinho, Ovas. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Os caras estão na área. DJ Cleucinho, o garoto light do Pará. Light, light, light. DJ Alanzinho Pressão. E aí, minha família sem vergonha? Sou novo pra viver com você uma história de amor. Eu já tô vendo lágrimas caindo, hein? Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. De amor, chorar, chorar não vou. Vai dar lobisomem, viu, machista? Nem morrer de amor. Vai dar lobisomem aí. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidas de mim, desejos eu senti. Bora, minha sem vergonha! Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh. Ah, vocês sabem, né? Oh, oh, oh. Prova de amor. Alanzinho Pressão da 00, balançando e agitando a galera. Agora, agora. Rodo becos e bielas, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Olha a beleza. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou. Arroz e mortadela. Ela é da zona sul. Alô, Play! Minha olho azul, e o impasse é o pai dela. O meu garoto Marques de Vitor Desvane, meu bem! Um barraque, fala, curió! O meu coração pra hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar. Bora treinando, meu irmão! Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. E esse cenizão também vai tocar somente eu e você. No Caixa Preta de Nhanhabi. Você discutindo com seu namorado, parece infeliz. Você... Fala, meu DJ Ricardo! Aqui na mesa do GBA, Gilmarinho! Então desprezica. Os caras querem bater um retrato contigo, Marinho. Chega aí, ó! Vamos nessa! Olha o Caixa Preta tocando tudo aí, ó! Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir. E aí, Tamara? Quando recebe, ele tem... Karina! Daiane! Por quê? Você não vê... Esmeralda! A Cássia! Toda a família sem vergonha! Entende? De orelha! Será que não sente pra quê? Tá toda tropa! Toda vez que me vê, eu quero você! Fora, meu esquadrão jovem! Ele não te merece, por que não esquece? Se aquece, meu... Galera do Bar do Clube, lá de Muraitema, menino parceiro Birrinho, Paulo, Gia Graça, você, com certeza essa família Benezão, amor, com a Alonzinho Pressão, tem um carinho muito grande. Não se merece. Alô, Birrinho! Porque não esquece, Birrinho. Se aquece, meu calor. Tu quer bala? Murilo, a nova onda é tua. Ele te pede des... Bora, Julie! Apaixonada, sempre volta tá pra calma ele, nessa hora. Tudo se ferir. Mas pra que somente eu estou aqui? Sei que você me ama, falta só decidir. Ele te deixa em casa todo fim de semana tem mais de 20 mulheres, por que você não vê? Mas você não entende por quê. Será que não sente pra quê? Vai se prender. E aí, Jesus? Toda vez que me vê, eu quero você. Sinto falta desse amor. Ele não te merece. E aí, Crescinho? E o seu primo Edina Ailton tá no setor? Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar. Já tá lá, hein, meu brother? Se faz aqui, se paga. Ela foi influenciada por causa de uma... E ele só a primeira dama, mas... Égua, tá na área. Eu vou ligar pra... Toma, time, meu irmão. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? E aí, bichinho? Olha, já chegou. Eu liguei pra... Grande Marcelo, bichinho. O da galera. O do comercial, tá com a gente. Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava... O gato boia, mas... Com ele, sim. E falou da lanche. Bora, Ricardo. Tá com a família rebelde, hein, garoto? É joia. Ei. O galera do Barcelona. Ei, mais um. Grande Marcelo, bazar. Ei. O Naldo, machista, gordinho. Ah. Alô, Claudão. Manda 007. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela tentou usar uma roupa parecida. Tentou. E aí, Alanzinho Pressão? O Alanzinho tá demais! Uhul! Agora! Ela errou, quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo... Pega aí, já vou aí com ele. Aqui, até Marte. O rei do caramelo do lado do House Mix, meu irmão, é sucesso! É, tá decorando a casa dele. Pega um aí, já vou aí, pegar. E não vai deixar descer. Bora, rapaz! É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você. E agora? Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma... Vou tocar a música do Cleito agora. Música do Cleito. Pode pá. 007. Pode pá. Galera dos Gama. Relaxa, você tá na minha. Eu também te quero. Larga de besteira. E aí, meu parceiro Wilton? Sério, e me entrega lá. Meu brother, tá no setor, rapaz. Não, já não aguento. Surpresa, hein, meu irmão? Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira. A música do Cleito, viu? Sério, pode pá? Entrega logo. Pode pá, pode pá? Não, já não. É, você é louco. De... Só remédio agora. Não, eu vou pra aí, porque a noite tá fria. Você tá sozinho. Onde? Precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Dois pacotes, Ricardo, o quê? Porque eu sei que tá fim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando a gente apagou a luz. Um, dois, três, vai! Eu te agarrei. Tu errou, pode falar. E te beijei, novinha, pode falar. Te conquistei, novinha. Novinha, novinha. Manda 007. Me diz quanto seu chefe paga no seu dia de trabalho. Fala aí que eu pago. E pra justificar a sua falta, eu até compro um atestado. Pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. E se nada lá te agradar, vou te dar um abraço tamanho P, que é pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E aí, Glauber? Vai caber. Só na mãe, meu brother. Já vou aí tomar um, hein? Te dar um abraço tamanho P, que